do racional. Momentâneo pensamento que nos leva a refletir desordenadamente. O impacto na mente, devastador efeito. A sequela, o resultado, permaneceu no erro. Inevitável a dor, o desespero de quem sempre lutou por ideias erradas, contrário, suicídio voluntário. Inevitável colheita de espinho, mas é preciso retornar a um caminho. Alicerce principal, a pedra de esquina que vence todo o mal, te sustenta, dá força pra ir bem mais além. Pros malucos naquilo que convém, abandonar toda a bagagem que pesa em suas costas. Não mais se envergonhar, ser motivo de chacota. Saber que vida louca não é meter os cano, trocar tiro com a polícia, não seja insano. Mas vida louca de verdade é amar seu semelhante. Trava guerra com o inimigo invisível, perigo constante com o poder da oração. Derrubo legião e potestade com a força do amor. Eu conquisto amizade, os maloqueiro aliado. Tá tudo misturado, resgatado sem sequela. Pronto pra batalha, tá ganha guerra. Tá ganha guerra, irmão, tá ganha guerra. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. Verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. Verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. Rumores assolam o subconsciente, a paz na mente se torna ausente. Devastação da esperança, uma chance já não se encontrar. Tentar de tudo pra chegar depressa, mas não garante a vitória incerta. Várias maneiras, suposições, contradizer o imprevisível são ilusões. O contrabando do prazer é momentâneo e passageiro, te abandona sem pudor. Avalanche de pecado desabou, mas Jesus não te negou, muito menos condenou. Uma vida de conquista ele programou. Abundância em sua vida te reservou. Tá na hora de se levantar, nunca mais se esquivar. Anda, correr e não parar. Persistir, se adiantar, tentar fugir deste lugar. Chega de se envergonhar, se culpar, lamentar. Um lugar ao sol é direito ou privilégio. Conquista o teu espaço, incerteza ou sucesso. Tenta se enquadrar no padrão dessa rima. Você pode ser mais, muito mais que imagina. Muito mais que imagina. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. Verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. Verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer. A vitória é consequência de quem serve pra viver. Compartilhar um novo tempo, não só de momentos, mas eternos, duradouros. Bem mais precioso do que a prata e o ouro. Bem mais precioso que qualquer tesouro. Belos momentos cultivados, pequenos detalhes faz a diferença. Atitude simples gera recompensa. A vontade natural, espontânea, praticar o bem. Não importa quem, tem que ser de coração. Mete o peito e toma a dor do seu irmão. A consequência, o mérito, a recompensa, o privilégio. Filmar, presenciar, fotografar, registrar em nossas mentes fatos ocorridos que só foi possível mediante a nossa fé. O ente querido, amigo ou desconhecido, não importa, perante o Pai, somos todos iguais, somos todos iguais e nada mais. A cada dia uma batalha, a vitória vem de cima. Verdade é uma virtude, vai, não desanima. Se Deus está na frente, não há o que temer.